No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro, está entrando o Tema Livre, que vai tratar hoje sobre modelos de exploração de petróleo no Brasil, sistema de partilha, leilão do campo de Libra, todos esses assuntos. Inclusive eu vou começar aqui com uma avaliação que o The Economist fez aqui sobre o leilão. E diz que o leilão de Libra mostrou fraqueza do modelo de licitação. A apresentação de uma única proposta pela área do pré-sal de Libra, leiloada no dia 21 último, mostra a fraqueza do modelo adotado pelo Brasil para desenvolver suas reservas de petróleo, segundo avaliou em sua edição daquela semana a revista britânica The Economist. Para tratar dessa questão da exploração, dos modelos de exploração do petróleo, nós estamos aqui no estúdio com o vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, Modecon, e conselheiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Ricardo Maranhão, que foi também deputado federal, e com o Francisco Soriano, diretor coordenador da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Petroleiros aqui do Estado do Rio de Janeiro, o sindicato talvez mais combativo em termos de país. Eu não sei, eu gostaria que você até falasse sobre isso. Você é o Fabrício Dias, que é professor de regulamentação e legislação do petróleo do curso de engenharia de petróleo da Universidade Veiga de Almeida. Você sabe que esse negócio de você ficar no ar desde as 8 da manhã, chega essa hora já está meio zoado, né? Aí confundir os nomes é moleza. Mas então é o Fabrício, desculpe, Fabrício, por ter confundido logo no início do programa. Isso. Eu gostaria que você falasse, abrisse o programa falando sobre essa questão do leilão, do último leilão em Libra, que foi uma situação bastante polêmica, muito discutida. Nós fizemos um programa aqui sobre esse assunto e eu queria que você abrisse falando sobre isso. Bom dia, Golo, obrigado pelo convite aí também, bom dia ao Ricardo Maranhão. Eu acho que poderia ser pior, entendeu? Dadas as circunstâncias do leilão, eu acho que poderia ser muito pior, mas eu acho que, de um modo geral, eu acho que a gente tem que colher os frutos desse leilão, a gente tem que entender efetivamente o que aconteceu e tentar, de um modo geral, ver o que é possível fazer com esse dinheiro arrecadado, com esses bônus de assinatura, as empresas, tentar entender esse conceito do que está sendo colocado de partilha, entendeu? Eu acho que é uma evolução com o que era o de concessão, entendeu? Tem alguns prós, tem alguns contras que a gente vai discutir aqui, mas eu acho que o importante é avaliar o que está sendo feito daqui para frente, o que vai acontecer, entendeu? Não adianta chorar sobre o leite derramado e vamos tocar a bola para frente, né? O jogo tá sendo jogado, a verdade é essa, né? Eu acho que é exatamente isso. Maranhão, você esteve aqui no primeiro programa da série que nós fizemos sobre essa questão, que era e na época, foi antes do leilão e havia uma preocupação em pressionar, havia uma intenção de pressionar não só o governo, mas o parlamento, para que não houvesse o leilão, e havia uma série de denúncias de que estaríamos perdendo realmente, que nós detemos essa tecnologia e nós não dependemos de parceria, e falamos até do complexo de vira-lata e do brasileiro, que é a coisa do Nelson Rodrigues. E eu gostaria que você fizesse a sua avaliação, porque de lá para cá nós tivemos foi o leilão, né? Bom dia aos ouvintes da Nacional, bom dia companheiro de mesa, bom dia para você, Golo. Nós somos contra os leilões. Nós defendemos uma posição de que nós deveríamos voltar ao monopólio estatal do petróleo, com a Petrobras, a única executora da política de petróleo no Brasil. Diga-se de passagem que o monopólio é da União, nós defendemos o monopólio da União e a Petrobras como executora. Mas o leilão aconteceu, o leilão de partilha, há algumas ilegalidades, né? Por exemplo, as companhias vão pagar royalties, vão receber esse royalty de volta em petróleo, né? E nós entendemos que o petróleo é mais importante até do que o dinheiro. Agora concordamos com o professor Dias, Fabrício, no sentido de que realmente o sistema de partilha é um avanço em relação às concessões. Basicamente, pelos seguintes motivos, rapidamente. No sistema de concessão, o concessionário, ele se torna dono do petróleo. Ele faz o que ele quiser com o petróleo, ele compra, vende, refina, exporta, importa. Ele é o dono do petróleo, ao passo que no sistema de partilha o petróleo continua pertencendo ao Estado brasileiro. Pelo menos a parte do chamado prêmio, lucro prêmio de petróleo, descontados os custos. Então essa é uma questão fundamental. A segunda questão fundamental é que a lei que trouxe a partilha colocou a Petrobras como operadora em todos os consórcios e com um mínimo de 30%. Isto é muito importante, porque aqueles que conhecem a indústria do petróleo, a história da indústria do petróleo, que vem de 1852 em Titusville, na Pensilvânia, sabem que é uma indústria onde as empresas estrangeiras, as chamadas majors, as sete irmãs, praticam fraudes, né? Então, o fato da Petrobras ser operadora dá um controle dessas operações ao Estado brasileiro, porque a Petrobras é uma empresa controlada pelo Estado brasileiro. Caso contrário, nós teríamos a possibilidade de subfaturamentos e quantidades desencontradas de produção de petróleo e outras questões. A Petrobras presente como operadora também é uma vantagem do ponto de vista de assegurar um mínimo de participação à engenharia brasileira, um mínimo de participação aos fornecedores de materiais e equipamentos e aos prestadores de serviço, porque a Petrobras tem uma história de defesa, de apoio intransigente às iniciativas brasileiras. Ok, bom, nós estamos aqui, né? Também chegou o estúdio para participar, eu havia chamado o Fabrício de Francisco, troquei o nome dele, mas chegou o Francisco Soriano, diretor coordenador da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro, que também participou conosco do primeiro debate aqui, do primeiro programa sobre o leilão de Libra. E eu gostaria que, daquela época, eu estava falando aqui com o Maranhão, que naquela época a gente estava praticamente torcendo para que não houvesse o leilão, né? Fazendo pressão e tal, e aconteceu, e agora como é que é? O jogo está sendo jogado. Eu queria que você entrasse a partir disso aí, Francisco, porque você é de um sindicato que talvez seja o sindicato mais combativo nessa área do petróleo, dos trabalhadores petroleiros no Brasil, não é não? Ou estou enganado? Em primeiro lugar, bom dia aí ao nosso ouvinte da Rádio Nacional, a todos os presentes aqui da mesa, que eu tenho muito... Dentre os orgulhos que eu tenho é de o Sindipetro ter sido realmente a vanguarda, assim, do ponto de vista da locomotiva-chefe, junto, coadjuvado, e talvez até como copiloto da EPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras. E dizer, sobretudo, que para nós o jogo não está perdido. Na minha avaliação, na nossa avaliação do Sindipetro RJ, por questão de segundos, demos um tiro na trave, o leilão não haveria, e são 28 ações que ainda faltam ser julgadas o mérito. Então, na nossa concepção, o leilão, na verdade, está sub judice, nenhum contrato pode ser assinado. E nós não desistiremos nunca do leilão de Libra, de que Libra é nosso, já era da Petrobras, através da cessão onerosa, e nós temos aí registrado nessas 28 ações uma quantidade enorme de vícios e que tornam nulo de pleno direito. Nós estamos confiantes não somente na justiça, como também no povo nas ruas, que faz sensibilizar e dá coragem aos juízes de assumir posturas nacionalistas. E esse leilão contou com repúdio popular. Foi preciso escolher um lugar num feriado comercial do Rio de Janeiro, em que se reuniu 1.100 pessoas fardadas, outras milhares talvez ali apaisando, que nós reconhecíamos, até que se identificaram mesmo conosco, da Marinha, do Exército, da Polícia Federal, e dizer que depois do leilão, praticamente um dia seguinte, todos os 5 candidatos à presidência do PT, todos os cinco, unanimidade, ficaram contra o leilão, estavam contra o leilão. Então não dá para entender, ô Golo, que lógica é essa e que oportunismo é esse do meu partido, que eu espero ou ser expulso ou ser levado a uma comissão de ética. Espera ser expulso é maldade. Para eu poder me defender? Não, no sentido de que talvez eu seja um corpo estranho, né? Não, na realidade você acabou de mostrar que não, que no dia seguinte ao leilão os cinco candidatos se posicionaram contrários ao leilão, a realização desse leilão. Mas o fato é que o que parece, que, para quem está de fora acompanhando, é que não é só no caso do petróleo, nem é no caso do leilão lá de Libra, mas no caso, em vários outros casos, parece que o Estado está muito divorciado dos anseios da sociedade, e isso que as pessoas dizem que se manifestou claramente em junho, no começo de junho, nas ruas, no país inteiro, vem se estendendo e vem pontualmente aqui e ali em São Paulo, não para de acontecer. Esse tipo de coisa mostra uma nova realidade. Ô Maranhão, você que foi deputado federal, conviveu lá em Brasília com aquele ninho, com aquele balaio de gatos que é o Congresso Nacional e particularmente a Câmara dos Deputados, como é que você vê essa questão do petróleo nesse contexto? Eu vejo com tristeza esse divórcio entre a classe política e os anseios populares. É lamentável. A nossa Constituição diz que todo poder emana do povo e seu nome é exercido. E a gente verifica que, na prática, o que ocorre é uma alienação da classe política, que parece estar lá para defender seus interesses, com falta de ética, com falta de dignidade, com falta de vergonha, para falar um português claro, né? Esse divórcio, essa alienação da classe política aos anseios populares. De forma que essas manifestações populares, excluídos os excessos, a violência, os atos de vandalismo, que nós podemos ver agravados se essa insensibilidade continuar, essas manifestações são boas para sacudir, para fazer acordar essa elite irresponsável, né, que domina o Congresso Nacional. Quer dizer, hoje o presidente do Senado é uma pessoa acusada e comprovada de atos de corrupção, de receber dinheiro de empreiteiros, né? O presidente da Câmara, enfim, é uma situação lamentável esse divórcio entre a classe política e os anseios do povo. É verdade. Fabrício, você que é professor de regulamentação e legislação do petróleo, essa questão é uma questão que passa ao largo das ruas e da compreensão do brasileiro médio, do brasileiro comum. É muito difícil a pessoa ter opinião sobre leilão de petróleo, sobre quem deve ter direito sobre petróleo. Mal e porcamente as pessoas conseguem vislumbrar essa discussão sobre a destinação do dinheiro do petróleo do pré-sal. Vai para a educação, vai para a saúde, vai para o cerebral. Eu gostaria que você trocasse em miúdos essa questão para o nosso ouvinte entender do que a gente está falando quando a gente fala de leilão de petróleo, de petróleo que nem existe, que nem está, que existe, mas não está lá ainda, não se pegou, não chegou a ele. Como é que é isso? Bom, realmente é complicado o leigo entender um pouco desse assunto, mas eu acho que o principal que tem que ser entendido é que as reservas do pré-sal, elas têm que ser destinadas à União. É um recurso que a gente tem, é um divisor de águas para o país, essas reservas. E a gente tem alguns sistemas de concessão, ou de partilha, concessão, cessão onerosa, mas todos, de um modo geral, eles têm que ser revertidos para a União. Eu acho que todo esse dinheiro que vier para o país, ele tem que ser investido em educação, tem que ser investido em saúde, ele tem que ser investido em novas tecnologias, geração de emprego. E eu concordo tanto com o Maranhão, tanto com o Soriano, eu acho que isso é uma riqueza do país. Isso tem que ficar aqui, tem que ser retido aqui. É complicado você leiloar um campo desse tamanho, com tanta riqueza, com uma coisa que tem uma prospecção futura ainda. A gente tem algumas projeções, mas ainda está sendo trabalhado em cima disso. Acho que o principal, efetivamente, é isso tem que voltar para o povo. O povo tem que entender que esses recursos têm que voltar para ele e isso tem que ser investido. Então, tem que ser o governo tem que deixar isso bem, bem claro, como é que vão ser essas concessões, não pode leiloar de qualquer maneira, não é admissível que isso não seja transparente. Eu também concordo que deveria ser com 100% Petrobras, infelizmente não foi, mas dos danos os menores, a Petrobras está operando com 40%, tem um outro patamar de exploração, somando os 40% mais do que foi, que está em contrato, que são os 42% da produção de petróleo, bem ou mal esse petróleo vai ficar em torno de 82% para o país. Então a gente tem que efetivamente tocar daqui para frente. Eu concordo que pode ser revisto o leilão, mas o que está hoje em dia aí, o leilão está aí, aconteceu, agora é saber trabalhar esses recursos e reverter isso para a União. Agora, e essa questão dos royalties pagos em petróleo, devolvidos, que é o que o Maranhão falou na primeira intervenção dele, como é que é essa história? Você tem dois sistemas, hoje o Brasil tem dois sistemas, na verdade a gente tinha até há pouco tempo que era o sistema de concessão, ou seja, basicamente a operadora era dono do campo e basicamente passava a pagar somente royalties, bônus de assinatura, participação especial ou retenção da área. Já com o modelo de partilha, ela também, além de pagar os tributos, ela também paga com óleo. Entendeu? Ela reverte esse óleo para a União. Então, eu acho que o óleo é bem, bem mais precioso do que dinheiro, entendeu? Concordo com o Maranhão. Mas eu acho que é uma evolução. O contrato de partilha, ele tem mais cláusulas, é mais bem trabalhado. É claro que vão ter contestações de um modo geral, mas eu acho que ele é um avanço, entendeu? Para o sistema de concessão anterior. Fala, Soriano. Olha, Eu queria entender aquele algoritmo, sobretudo, que se criou aí com relação ao que fica no Brasil, porque, para mim, é uma operação simples e direta. 60% de cara foi desnacionalizado o petróleo de Libra. 20% ficou com a Shell, 20% com a Total e 20% com os chineses, através de duas empresas. A Petrobras já tem 31% em mãos estrangeiras, que está no mercado de Nova York, por baixo, era 40 e pouco. De maneira que isso dá, na minha conta, 31% vezes 40% que ficou para a Petrobras, resta 12,6% somados aos 60. 72,6% do petróleo de Libra foi desnacionalizado, esse petróleo é deles. Quem vai operar é a Petrobras? Não, quem vai operar é uma empresa que foi criada, chamada PPSA. Essa empresa, a indicação até os últimos segundos da realização do leilão estava condicionada a que fosse os lobistas indicados pela Total e pela Shell, senão eles não dariam lance e não participariam do consórcio. Significa que eles, através dos seus diretores que ali estão, na PPSA, é quem vai ditar o ritmo da produção, porque eles são prepostos lá. Do ponto de vista dos chineses, é pior ainda, porque nós somos agora colônias em que nós temos um Estado, que é a China, que está com sede, ela é a metrópole, nesse segmento aí, e nós somos a colônia, os 20% que ficou para ela. Então não tem como chegar aos 85%, que a mesma ex-companheira minha, Dilma, que dizia que não ia privatizar o pré-sal, que era um crime, agora está dizendo que 85% ficarão no Brasil. Então, a verdade é que eu não consigo, pode inventar. Aliás, quando os desonestos, quando querem levar, eles complicam bastante. São tantas metáforas, é uma forma tão assim, engenhosa de falar, a chamada terminologia, para enganar o Zé da Bomba, o Zé da Silva, né? Os incautos. Mas não tem como, isso aí não, é uma regra direta. Foi desnacionalizado, sim, 72,6%. Que eu provo, quero discutir isso em todos os idiomas, com todos os matemáticos estatísticos do mundo. O Brasil perdeu, e muito, e talvez a gente seja apenas o primeiro passo, porque depois que passar a Libra, eles vão exigir também que a Petrobras que mude a legislação, e todos os lobistas estão trabalhando nisso. Se nós não nos mobilizarmos e não retomarmos o que nós temos, isso aqui vai virar uma zona franca, como é, Deus me perdoe, eu amo o Paraguai. Então, fica aqui a minha colocação. Os royalties e todos os custos, meu querido e amado ouvinte, voltam para na verdade, os países produtores que fizeram padrão, inclusive a Petrobras. A gente precisa ter honestidade pessoal e reconhecer, né? Então, 72,6 menos 100, você tem aí a parte que é da Petrobras, que fica aqui no Brasil. Ela faz também o que quiser com esse óleo. Sim. Então, como é que você entende, é como o Fernando aqui cita, é a Volkswagen, ela paga imposto, ela paga IPI, paga ICM. Só que ela recebe de volta o que ela pagou de ICM em carros. Esses carros, não precisa, ela leva para onde quiser, não precisa rodar no Brasil. Então, é isso que está na legislação. Eles não vão pagar é nada no frigir dos ovos. Eles vão trocar os nossos reaizinhos por petróleo bom, de alta qualidade, como é o de Libra. É porque o petróleo, uma das características dessa questão do pré-sal é que o petróleo é de alta qualidade, né? Tem mais qualidade. Quanto mais profunda a camada, mais melhor a qualidade, é isso mesmo? Não necessariamente. Não existe uma relação entre a qualidade e a profundidade. A profundidade. Nós chamamos de petróleo melhor aqueles que têm um grau API mais alto. Quanto mais alto o grau API, mais leve é o petróleo. E ele é melhor porque a grande demanda de derivados de petróleo é a demanda de gasolina. Os Estados Unidos têm 200 milhões, 250 milhões de veículos. Então, o petróleo que mais leve produz mais gasolina, então é um petróleo. O nosso petróleo até então, o petróleo de Marlim, o petróleo de Albacora, o petróleo de Roncador, eram petróleos pesados, são petróleos menos valorizados no mercado internacional. O que é estranho também no leilão de Libra é o assodamento, a pressa, a visão não futurista, a visão não estratégica dos nossos governantes, né? O governo precisa de 15 bilhões de reais, o que parece uma fortuna em dinheiro para o homem comum, mas nós estamos falando de um campo que tem entre 8 e 12 bilhões de barris. A 100 dólares, isso dá 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Nós estamos falando de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. E o governo está festejando que vai receber 15 bilhões de reais para tapar as contas, para pagar juros para os banqueiros. Não é nem para saldar a dívida social desse país. É preciso que se diga também o seguinte, que o volume de óleo em place, né, o volume de óleo em place, o que é o óleo em place? O óleo em place no local, é o óleo que está lá embaixo, na rocha reservatório. Né? Quando você diz que Libra tem de 8 a 12 bilhões, você vai multiplicar o volume de óleo em place por um fator chamado fator de recuperação, que é a quantidade de óleo que você consegue tirar lá de baixo. Então você tem 26 bilhões, de 26 a 42 bilhões de óleo em place. Se você multiplica 26 por 30%, dá aproximadamente 8 bilhões de barris, e se multiplica os 40 por 30, vai dar 12 bilhões de barris. Ocorre que o campo de Marlim, por exemplo, está com um fator de recuperação de 56%. E há campos no pré-sal. O pré-sal hoje já produz 335 mil barris por dia. O pré-sal já está produzindo com fatores de recuperação muito mais altos do que 30%. Então, Libra pode ter uma recuperação de óleo de 20 bilhões de barris e não de 12, porque só foi perfurado um único poço em Libra. Então, é uma temeridade. Nós leiloamos uma coisa que nós sabemos que é um gigante, que é um filé mignon, que é uma maravilha, uma quantidade estúpida de óleo, mas não sabemos exatamente aquilo que... Então, Libra pode ser muito maior, o prejuízo pode ser muito maior, uma leviandade, uma precipitação por essa visão de caixa precipitada do ministro Mantega, que está querendo tapar buraco aí. Pagar a conta do mercado. Pagar a conta do mercado. Quando você vai ter muito mais dinheiro quando você do que diz, isso. Quando você diz que o Economist, né, critica a fragilidade do leilão, porque só houve um participante, etc. The Economist, The Wall Street, são órgãos que representam o pensamento do mercado financeiro. Internacional. Então estão no papel deles. Eles têm que bater, no sentido de que nós temos que, desculpe a expressão, abrir ainda mais as pernas. Né? Nós temos que abrir as pernas e nós temos que voltar no desejo deles às concessões que eram feitas no início do século passado. Uma empresa estrangeira chegava no Kuwait, dava um diamante, não sei quantos quilates, para a preferida do sultão, e obtinha uma concessão com uma área enorme, com a exigência de investimento mínimo e por um período enorme. A concessão, ela pode ser perversa, quanto maior a área, quanto maior o tempo de concessão e quanto menor o investimento que você vai fazer, a concessão vai se tornando mais perversa. Se você faz uma concessão de 1.000 quilômetros quadrados e exige que o cara faça um investimento ali de US$1 bilhão por um prazo de 3 anos, se ele não achar, manda ele embora e devolve a área, é uma coisa. E se você faz uma concessão de 600 mil quilômetros quadrados e dá um prazo para o cara de 50 anos para ele investir tico-tico, é uma coisa, ele senta em cima da jazida, não produz nada e fica guardando para o futuro. E é dono. E é o dono daquilo ali durante quando durar a concessão. Não explora nem deixa ninguém explorar. Nós vimos isso aqui, quer dizer, nos tempos de serviço público na Light no século passado, né? Foi durante um século praticamente a Light que dominava aqui no Rio de Janeiro todo o setor dos transportes até. Agora, essa questão não só a Light, a Societe Anônima de Gás. Também, né? Exatamente. A Pernambuco Tramways, quer dizer. Que eram é o regime feudal do passado, acho que estão querendo nos impor isso aí. Isso que eu queria, era exatamente isso que eu ia resgatar agora. Nós temos na história brasileira, isso é estruturante no Estado brasileiro, essa visão de colônia, de que falou o Soriano ainda há pouco. Nós temos essa visão pequena, essa visão de pagar a conta do mercado quando nós... Imediatista. Pois é, então, como é que nós vamos, como é que a gente pode sair desse... Isso é uma oportunidade para nós ganharmos o cenário e discutir abertamente outras formas de você ver essa situação, porque parece que a gente está falando português aqui. As pessoas estão ouvindo, estão entendendo. Então, o que é que falta para você convencer os setores que determinam? Quando o Soriano está decepcionadíssimo com a presidenta Dilma, porque ela voltou atrás nessa questão. Isso, ela volta atrás por uma questão de Estado, não por vontade dela, ela volta atrás por uma questão de estratégia de governo, que fazem a cabeça dela para isso aí. E assim é feita a cabeça do país inteiro, desde sempre. Como é que a gente pode mudar isso? Bom, eu acho que o que falta para o país, de um modo geral, acho que para todas as áreas, é planejamento. Eu acho que falta um planejamento energético, especificamente para o campo do pré-sal. Eu acho que todo esse sistema deve ser repensado. Eu acho que é uma oportunidade única, é um divisor de águas, o pré-sal. Ele tem que ser tratado exatamente como uma mina de ouro. A gente está sentado em cima de uma mina de ouro. E se a gente não tiver uma discussão ampla, um modelo que seja bom para o país, e ficar pensando exatamente de... esse retorno imediato, bater meta do superávit primário, isso tem que ser repensado. Eu acho que o modelo tem que ser repensado. Eu acho que, especificamente, o modelo que está sendo adotado, o de partilha, é um pouco melhor do que o de concessão, mas eu acho que a gente tem que pensar muito além disso. Eu acho que o pré-sal em si é uma riqueza muito grande para esse país. Eu acho que ele pode efetivamente trazer benefícios imensos para o país, para investimento em educação, saúde, avanço tecnológico. Então, se a gente não parar para pensar nesse momento qual o modelo que nós queremos e o que nós queremos para esse país, vai ficar complicado, efetivamente. O professor Fabrício está fazendo uma colocação, a meu ver, absolutamente perfeita. Né? Ela coincide com uma ideia, por exemplo, do professor Hildo Sauer, que foi diretor da Petrobras durante alguns anos, que é uma pessoa do PT, foi colocado na Petrobras pelo governo do presidente Lula, né, portanto, em suspeita, é o chamado, que ele chama de fogo amigo. Né, a proposta do Hildo, qual é a proposta do Hildo? Vamos furar 100 poços. Vamos furar 100 poços a um custo de US$6 bilhões, que não é nada de... A Petrobras vai investir nos próximos 5 anos US$234 bilhões. Vamos furar 100 poços a um custo de US$6 bilhões, porque o pré-sal, a chamada picanha azul, vai do Espírito Santo a Santa Catarina. Vamos furar os 100 poços. Desculpe. Aí nós vamos ter uma visão das reservas efetivas do pré-sal. Furar poços pioneiros, não é poços de desenvolvimento, poços de produção. É fazer como radiografias, né? Radiografia, vamos ver exatamente o que é que tem de óleo aqui, vamos ver, fazer um balanço energético e vamos fazer este planejamento que o professor tá propondo. Porque isso vai ter consequência. Se o Brasil se torna, por exemplo, um grande exportador de petróleo, eu não conheço nenhum grande exportador de petróleo do mundo que seja país de primeiro mundo. O Iraque é um país de terceiro mundo, a Argélia é um país de terceiro mundo, a Líbia era um país de terceiro mundo. São países exportadores de petróleo subdesenvolvidos com sérios problemas sociais. Ou seja, esta mentalidade de exportar commodities sem agregar valor, isso não dá certo. Nós temos que ter um mínimo de inteligência, né, para não seguir esse caminho. Vamos seguir, por exemplo, o caminho da Noruega. Noruega simples, que é um país de 5 milhões de habitantes, nós temos mais de 200 milhões. Mas nós, se nós nos tornarmos um grande exportador de petróleo, nós podemos cair na chamada doença holandesa. Vem uma enxurrada de dólares, o real vai valorizar, vai destruir a indústria brasileira. Enfim, todas essas considerações, né? Arthur Bernardes dizia que minério não dá duas safras. O petróleo é um produto finito, estratégico, e nós temos que usar isso para tirar o Brasil definitivamente da condição de país de terceiro mundo e transformar o Brasil numa grande potência tecnológica, política, militar, econômica, né, que todos nós desejamos, sem essa dívida social terrível que nos envergonha. Olha, me permite, eu acho que o professor tocou num ponto essencial e concordo em gênero, número, grau e caso. Porque nós, professor, temos um projeto dos movimentos sociais circulando desta feita no Senado Federal, dado entrada pelo senador Paim, que tem o número 531, que contempla plenamente todas as nossas teses. E, ou seja, é um projeto que busca restaurar aquilo que deu certo durante 43 anos, algo muito próximo do monopólio estatal do petróleo, porque só tem um jeito de você fazer frente às grandes multinacionais do petróleo, é você ter estatais, porque eles são principalmente interligados. Todo o capital das empresas privadas é controlado por um grupo chamado Rockefeller. Então, você só tem uma maneira de enfrentar o mundo, você ter estatais estratégicas como a Petrobras, senão eles vêm que nem cobra coral e te enrola, né? Coral não, a cobra lá que mata estrangulando, né? E te estrangula. Então, o projeto dos movimentos sociais. Só me permite com prazer, Manoel, uma luz aí. É uma coisa curiosa. Você precisa ter um monopólio do Estado para poder ter concorrência. Só existe concorrência no mercado de distribuição de derivados de petróleo no Brasil, postos de gasolina. Só existe concorrência pela presença da Petrobras. Se a Petrobras não existisse, o oligopólio internacional é tão forte que haveria um monopólio, um cartel deste oligopólio. Nós estamos falando de uma ExxonMobil, que é uma empresa que fatura 400 bilhões, 450 bilhões de dólares por ano. É uma empresa maior do que 90% dos estados nacionais. Mas retornando, Maranhão, é preciso. Você citou muito bem o professor Hildo Sauer, que faz uma denúncia, vem fazendo uma denúncia já há cerca de 3 anos, quando ele deixa a Petrobras, que havia um homem que era exatamente o cavalo de aluguel das multinacionais aqui, travestido de brasileiro, que é o Sheik Batista, que estava comprando tudo. Chegou a receber da presidente da República, da nossa chefe de Estado, o título de melhor representante do Brasil lá fora como modelo de empresário. Ela vestiu, a presidente Dilma, a roupa da OGX, inaugurando um campo de petróleo que depois se verificou que era tudo farsa. Então, o Hildo Sauer é sobretudo um homem corajoso, e é preciso que se diga também, foi um dos autores de uma ação também de inconstitucionalidade desse leilão. A forma, professor Fabrício, como está o edital não contava, quando foi publicado, ainda com parecer do Tribunal de Contas da União, e o Maranhão como deputado federal. Uma vez deputado, sempre deputado. Foi quem me disse, são órgãos... Não recomendo hoje muito, não. Mas no meu caso, eu olho para os meus filhos com a cabeça erguida. Eu sei disso. Foi vereador também. Foi deputado também numa época um pouco melhor, né, Maranhão? Você, eu me lembro... Não era essa época tão boa assim, não. Não, né? Não era tão boa, mas era um pouco melhor do que hoje, né? Cá para nós. Nós estamos numa situação meio... A piorar cada vez mais. Então, só para concluir, este homem, Eike Batista, era o destinado a comprar a Petrobras. Olha que trama bem feita. Um brasileiro bem sucedido, um grande empresário que se tornara a décima maior fortuna do mundo, eu torno a repetir aqui, e fortuna vem de furto. Então, o que nós teríamos aí? Olha, vamos passar, a Petrobras é muito ruim, né? É como dizia Brizola, qualquer... presidente da República, chefe de Estado, eles derrubam com 30 dias de Jornal Nacional, batendo em cima sem direito de resposta. Nós nunca, Luiz, tivemos, na verdade, mesas como essa aqui, que nós pudéssemos colocar a visão de quem é contra leilão. O que faz as grandes mídias, Globo, Estadão, Folha de São Paulo, é colocar somente quem quer entregar menos ou quem quer entregar mais do Brasil. Maus brasileiros. Eles não dão oportunidade do contraditório, coisíssima nenhuma. Então, esse é o quadro que a gente se depara. Louve-se, então, a Rádio Nacional. Louve-se, né? Com certeza. Que funciona como verdadeiro jornalismo, jornalismo democrático, que abre para todas as tendências. Aliás, está no Globo de hoje, a presidenta Cristina Kirchner ganhou na justiça a briga com o grupo Clarim, no sentido de que o grupo tem que se desfazer de algumas rádios e jornais, né? Porque de uma parcela, né? Uma parcela do seu poder, porque senão isso aí é uma ameaça à democracia. Né? E é verdade nos países latino-americanos, isso se repete. Só o Equador equacionou essa situação até agora. O México tem o Dr. Slim, né? O Brasil tem uma discussão que já vem desde o governo Lula também sobre os meios de comunicação, a lei de meios e tudo isso, mas que não consegue andar. Por isso também, Soriano, a presidenta, pessoalmente, é uma pessoa ótima. E ela tem uma formação... Passado. Você conhece. Ela tem uma formação sólida. Ela é uma pessoa que tem uma história de vida, sabe, bonita. E tal, mas a engrenagem é muito mais poderosa. É isso que parece que obstaculiza qualquer avanço, que a gente não consegue sair da desbarasmo. Mas o poder embriaga. Hoje a gente sente que ela só pensa na reeleição. Então ela não está medindo, ela não está levando em conta o que está se jogando fora por conta da continuação de um segundo mandato. Então isso que aconteceu é muito precioso para nós. A própria presidente da Petrobras, a Graça Fossa, de quem eu tenho enormes divergências, ela disse, Libra é muito cara para a gente, nos dois sentidos. Primeiro que foi a Petrobras que descobriu, a Petrobras que delimitou já em parte, e com relação ao que se esperava para a Petrobras finalmente alavancar e pagar todas as dívidas. E não é verdade que Libra precisa de 400 bilhões, nem de 300 bilhões. E o Dussauer fala em 60 bilhões, e o professor Lessa fala assim, é como se fosse um minério de ouro. Você ia lá primeiramente com uma colherinha de chá e tirava umas graminhas. Com essas graminhas você iria financiar uma colher de sopa. Depois você compraria já uma escavadeira. Então, a própria pré-sal financiaria o pré-sal. Uhum. Tirado na medida das nossas necessidades. Já somos autossuficientes em petróleo. Para que tirar? Para mandar óleo cru? Para alimentar o quarto carro da garagem dos norte-americanos? Fica a minha pergunta aqui. É verdade. Fabrício, vai você um pouquinho aí, está muito calado. Eu concordo inteiramente com o Maranhão. Eu acho que para a gente ser um país de ponta, eu acho que o primeiro passo é pelo fortalecimento da Petrobras. E o fortalecimento da Petrobras, como a gente já viu desde os anos 50, pela campanha Petróleo é Nosso, e a gente só chegou aos status que a gente tem hoje autossuficientes graças a ela. E nada impede também que ela possa ter parceria com outras empresas. Entendeu? O fato dela ser detetora ou não do monopólio, ela pode ter parcerias de um modo geral com outras empresas podem vir para cá ajudar, a desenvolver, a trazer mais recursos, trazer tecnologia, trazer dinheiro. Mas eu acho que, principalmente, o fortalecimento dessa companhia, eu acho que é essencial para esse país. É. Na verdade, a gente, quando fala dessas parcerias, eles entram com o dinheiro. Porque o que nós temos aqui, historicamente, é essa economia frágil, é esse estágio de desenvolvimento atrasado, terceiro mundo, que se dizia antigamente, e eles vêm com dinheiro para investir aqui, para fazer essa coisa. Nós vivemos isso até hoje. Agora, no caso específico do petróleo, nós não precisamos disso, nós prescindimos disso aí, porque nós temos uma tecnologia de ponta na exploração offshore de petróleo, né? Em alto mar, nós temos uma expertise nacional disso aí. Como é que a gente explica essa situação de esquizofrenia? A gente mantém essa cabeça baixa, essa coisa de pegar as migalhas lá de fora para financiar uma coisa que nós mesmos fazemos, sabemos fazer. Como é que é isso? Eu acho que a Petrobras tem plena condições de financiar. A Petrobras é uma empresa de ponta, ela é referência na área de exploração de petróleo e águas profundas, e o dinheiro vai vir, não vai vir especificamente da Petrobras, vai vir do mercado internacional. Ela vai tomar esse dinheiro no mercado internacional para exatamente para explorar os campos do pré-sal. E também ela vai colocar como a moeda de troca, o que vai ser pago, o próprio pré-sal. Ele vai ser a moeda. Ele que serve vai ser a garantia. Exatamente, vai servir como garantia para essa. Na verdade, ele é o lastro literal, né? Exatamente. Então, eu concordo, eu vi as entrevistas do Ido Sauer, concordo com a grande maioria delas. Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão desse planejamento energético para o país. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente não pode deixar passar. Se a gente quer ser uma grande nação, eu acho que esse é o momento essencial. Eu acho que todas essas discussões estão sendo em cima do pré-sal, dos leilões de campo de Libra e os outros que virão. Eu acho que tem que ser mobilizado mesmo. Eu acho que o povo tem que ir para a rua, tem que se manifestar. Eu acho que o momento do país acontecer está para agora. E há como você massificar essa discussão, você levar essa discussão para a rua, por exemplo? Eu vejo, por exemplo, a PEC 37, ela foi rejeitada pela rua, pelo aumento da passagem do ônibus. Ninguém sabe o que é a PEC 37. Os próprios parlamentares, você que estava lá em Brasília, no Maranhão, um tempo, você sabe disso. Os caras votam com o olho na câmera, com medo. Agora com a TV Câmara, então, todo mundo morre de medo de votar e depois ser escrachado, levar uma notinha numa coluna de jornal ou virar piada do comentarista de televisão. Você vota sem saber o que está votando. Na realidade, você tem um, dois ou três partidos que tem uma maioria esmagadora, e as lideranças desses partidos acertam, né, o que vai ser votado. De uma certa maneira, quem dita a regra do jogo é o Poder Executivo, né? Eu tive uma frustração como deputado federal, no sentido de que são 513. Às vezes você tem dificuldade até para fazer um pronunciamento. Eu dei uma sorte, porque eu era suplente, fiquei só um ano. E nesse ano eu fui sorteado duas vezes para o grande expediente, pude fazer dois discursos de 15 minutos. Mas é uma coisa rara. Eu não consegui aprovar nenhum projeto. Como vereador, eu aprovei cinco ou seis leis, até leis importantes, contra a discriminação de elevadores e outras leis. Que até levaram você a Brasília, né? Essas leis... o contrário, eu fui primeiro deputado federal e depois vereador. Ah, é? Então, realmente, você às vezes está votando sem saber que você está votando. A votação, o ritmo e a pauta é ditada pelos grandes partidos. Então, e cada vez mais pelo Executivo, com enxurrada de medidas provisórias. Que inclusive está fazendo 25 anos também agora, junto com a Constituição, né, o Instituto da Medida Provisória, que está mostrando esse desvirtuamento, essa deturpação. E um número enorme de dispositivos constitucionais até hoje não regulamentados. Não regulamentados, é verdade. Agora, o que nós vemos, então, é que a reforma política se impõe. E nesse contexto, por exemplo, da exploração do petróleo, que é uma questão que não é econômica, é uma questão de soberania. Aí sim é soberania nacional. É engraçado como a gente fica numa discussão de soberania nacional com bobagens, quando a verdadeira soberania nacional está lá na área do pré-sal, está em ações que não são a fronteira, né? Você tem razão quando você diz que o petróleo está intrinsecamente ligado à questão da soberania. O Marechal Horta Barbosa, que fez uma palestra no terceiro andar do edifício do Clube Militar, em 1947, ele dizia: petróleo é bem estratégico, que concede poder político, econômico e militar às nações. O presidente Woodrow Wilson, que eu acho que, se não me engano, presidente americano, se não me engano, foi presidente da Suprema Corte, ele dizia: o país que tem petróleo e entrega a sua exploração a estrangeiro não zela pelo seu futuro. Né? Então o petróleo é um produto absolutamente estratégico, e você, o homem comum, pode ver isso pela geopolítica do mundo. Né? A Líbia, guerra da Líbia, mataram o Gaddafi, petróleo, um grande produtor de petróleo. Saddam Hussein, o Kuwait, invadiu o Kuwait, guerra do Irã e Iraque, grandes produtores de petróleo, Irã, Iraque e Kuwait. Né? As agressões, a preocupação e o cerco constante ao presidente Hugo Chávez e agora ao seu sucessor. A Venezuela é um grande produtor de petróleo. Então, onde tem petróleo, tem confusão, tem instabilidade política, sim, tem golpe de Estado, tem corrupção, tem assassinato. Né? Mossadeg, o presidente Lázaro Cárdenas, que nacionalizou o petróleo do México em 1938, hoje, a data da nacionalização é feriado nacional no México, e eles estão lá tentando modificar a Constituição para quebrar o monopólio mexicano, que é muito mais amplo do que o brasileiro. Mas o monopólio mais pétreo, mexicano, né? Hein? Muito mais pétreo, né? Que muito as pessoas... mais pétreo, porque se estendia a petroquímica, se estendia a distribuição. Aos setores todos, né? Aos setores todos. Mas, o Maranhão, tudo que você disse eu concordo. Eu só peço permissão para acrescentar que esse monopólio estatal do petróleo, que é necessário a todas as nações em desenvolvimento, ele precisa ter apoio popular, ele precisa estar, sobretudo, essa soberania tem que ser então popular também. Eles têm que ser para financiar projetos sociais, para que o povo veja os frutos. Por exemplo, quanto custa alfabetizar o Brasil por inteiro? Quanto custa a gente resolver o problema da saúde, da habitação? São 2 bilhões de barris de petróleo, professor Fabrício. Então nós vamos exportar, extrair, que ninguém produz, quem produz petróleo é a natureza. Nós vamos extrair exatamente 2 bilhões para essa chaga social ser resolvida, para o povo já ver de perto onde está sendo empregado o dinheiro, ou seja, a transparência máxima. A Petrobras, eu sou obcecado pela Petrobras. Eu amo infinitamente a Petrobras. Mas, infelizmente, a gente fica muito triste. Agora mesmo está anunciado já um leilão, Luiz, de nossos dutos. Deve acontecer, talvez, agora já em novembro. Isso é uma tragédia. Os nossos ativos da Petrobras, leia-se, venda da Petrobras, estão sendo feitos de forma secreta. O Eike Batista comprou 2 campos de petróleo, o falido, lá da bacia de Santos. Então, ninguém sabia disso. Se você perguntar, a própria Petrobras não dá esclarecimento. Então, ela tem que ser transparente, democrática, como o povo a ergueu, e não ficar alguns que se julgam dono dela lá, alguns diretores fascistas, inclusive lá tem também diretores fascistas. E queremos também mandar um recado, sobretudo para esses novos diretores da PPSA. Né? Por exemplo, esse nosso presidente Oswaldo Pedroso Júnior, nós vamos estar no pé deles. Inclusive, nós vamos pedir aos senadores para fazer aquele que precisa ser referendado pelo Senado Federal. Ele não pode assinar nenhum ato ainda, porque ele não o é de fato, é só a de referendo do Senado, que ele pode ter plenitude do seu exercício do cargo. Então, nós vamos fazer esculacho, sim, na porta da casa dele, onde ele estiver almoçando, jantando, fazendo compras, se ele trair o Brasil, se ele não estiver ali defendendo os interesses populares e nacionais. Parece que a gente, o ideal seria que nós fizéssemos uma ação preventiva, que é não depois que ele fizer a bobagem a gente protestar contra ele. E é isso, para encerrar o programa, eu queria que vocês falassem dessa questão da mobilização, dessa coisa de você esclarecer a opinião pública, de você levar as pessoas para a rua, porque nós temos que aproveitar esse momento. Isso é que tem que ser capitalizado para todas as lutas populares. E as lutas populares só podem ser levadas adiante se forem compreendidas, né? Senão fica muito difícil. Pô, eu acho que debates como esse são fundamentais para esclarecer a população, de um modo geral, o que está acontecendo, trazer mais transparência, trazer a luz aos problemas que o país sofre. As mídias sociais também estão aí. Eu acho que Facebook, Twitter, tudo hoje em dia você consegue vir à internet, consegue saber informações rápida, fácil, ter acesso a muita coisa que antigamente era complicado. Então eu acho que esse, aproveitar esse movimento, esse populismo que as pessoas estão indo para a rua reivindicando, exatamente para mostrar a transparência e o que está acontecendo com esse país. Eu acho que fundamentais são debates, troca de ideias. Entendeu? Eu acho que é um momento único para esse país exatamente se mobilizar e defender seus interesses próprios. Legal, nós ouvimos aí, foi o professor Fabrício Dias, professor de regulamentação e legislação do petróleo, do curso de engenharia de petróleo da Universidade Veiga de Almeida. Agora o Ricardo Maranhão, vamos lá. Eu queria dizer que nós estamos falando aqui de transparência e a Constituição brasileira, que o Ulisses chamou de Constituição Cidadã, ela é muito clara quando ela diz que a administração pública, e aí a administração pública direta e indireta, e Petrobras é a administração pública indireta, porque é a sociedade de economia mista, deve obedecer a alguns princípios. O princípio da legalidade, o princípio da publicidade, o princípio da transparência. A Petrobras tem a obrigação de ser transparente, né? E a mídia tem a obrigação de informar de forma correta e de forma isenta. Né? Ela tem o direito de opinar do dono do jornal, do dono da estação de televisão, está na página do jornal dedicada ao editorial. Mas a mídia, a verdadeira mídia, o verdadeiro jornalismo democrático, ele deve dar o ponto e o contraponto para que o leitor, o telespectador e o ouvinte possa formar o juízo. E o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é a grande mídia, os jornalões, as grandes redes de televisão, desinformando, opinando e jogando areia nos olhos da população. Né? Então, por exemplo, é preciso que o povo brasileiro saiba que um litro de gasolina que ele paga R$3,00 sai da refinaria da Petrobras a R$1,10. 90% dos brasileiros talvez não saibam disso. Não sabem, com certeza. Né? Então tem gente que diz, essa gasolina fedorenta, de má qualidade, essa gasolina caríssima, essa Petrobras não serve para nada, e quanto mais se anuncia o pré-sal, mais a gasolina sobe de preço. Né? É preciso que ele saiba que a Petrobras vende gasolina a R$1,10 e chega a R$3, porque só de ICMS, que vai para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, para o estado da federação, tem mais de R$1 de ICMS, de imposto, porque não faz absolutamente nada o estado, e a Petrobras com R$1 paga milhares de servidores, constrói refinarias de bilhões e milhões de dólares. É preciso que ele saiba disso. É verdade. Né? Mas a imprensa intriga. A imprensa intriga. Né? Quer dizer, até bem pouco tempo se dizia, o Petrobras vende gasolina para o exterior a R$1 e vende para o povo brasileiro a R$3. Que empresa é essa? A Constituição proíbe que haja taxação e tributos nas operações de exportação. Você também vende sapato muito mais barato do que vende sapato aqui. Legal. Soriano, você para terminar. Olha, eu quero agradecer, Luiz Augusto Golo, esse espaço, a sua equipe, a você pela audiência, ouvinte, e dizer, fazer um apelo, fazer uma convocação, que defenda a sua soberania popular. Não é só na questão do petróleo, é na questão da água, é na questão de outros recursos naturais, nossas próprias fronteiras, que nunca o Brasil esteve tão ameaçado, porque, sem dúvida nenhuma, depois da queda da União Soviética, o dragão está solto, o dragão do neoliberalismo, da globalização. É como estar numa grande emissora aí, sem fronteiras, é o que eles querem. Então, não aceite esse engodo. E também defendamos as nossas forças armadas. Eu quero até depois discutir um dia que for isso aqui, o mundo já tiver a humanidade num estágio anarquista, mas depois que os Estados Unidos desfizerem das suas forças armadas, dos seus armamentos, aí eu posso sentar e discutir. Senão nós precisamos ter uma marinha bem equipada para cuidar do pré-sal também, o exército, a nossa aeronáutica, sobretudo sintonizada com os anseios populares. Eu acho que isso está no caminho, mas precisamos, sobretudo, não esperar nada de ninguém, como foi feito, companheiro Maranhão, lá em Pernambuco, quando nós expulsamos daqui os holandeses. Os portugueses já tinham cedido todo o Nordeste. Quem expulsou os holandeses daqui foi Vidal de Negreiros, o primeiro sentimento nativista, Felipe Camarão, Henrique Dias. Não esperar nada de ninguém, é de você. Conte com você, querido brasileiro, e vamos para as ruas, que é só essa a linguagem que eles entendem, que eles escutam. Tá certo. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. O Ricardo Maranhão, vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, Modecon, e conselheiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, do Clube de Engenharia. Fabrício Dias, professor de Regulamentação e Legislação do Petróleo, do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Veiga de Almeida. E o Francisco Soriano, diretor coordenador da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro, que fez o encerramento agora. O Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Gomes.